This is the year two. We left Yao, Matt, Gandim. A viagem começou, podes contar comigo. A amizade te dou, trata-me como um amigo. É quem o sorriso dá, o futuro virá. De quem raiva se alimenta e não respeita o que o orienta. A melhor refila tira antes de ir. Cultivar dá valor para o melhor descobrir. Atravesso a cidade com 19 de idade. Bato o corpo no duro, puro ou fúrio. Procuro o que me amei por dentro. É saber que há muito ser imaturo. Fico com pó, a quem de nada faz pela vida. Acredita, está tudo subentendido nesta corrida. E mano, não desistas, tu não notas. Encontra respostas, escuta a o dia que me envolve em cada dia. Respiro vida. Cidade é matéria, modo de vida que dita regra. Sabedoria impera nesta atmosfera que prospera. Faz o teu, ganha asas, não sejas réu. Eu vejo o brilho neste brilho, tira o véu. Simplicidade é matéria, modo de vida que dita regra. Sabedoria impera nesta atmosfera que prospera. Faz o teu, ganha asas, não sejas réu. Eu vejo o brilho neste brilho, tira o véu. Lá fora o clima está gelado, não desespero. Tranco no quarto, dois manos na companhia. O clima aquece sob a fasquia. Roda o beat, quero ouvir a melodia. Não é todos os dias que eu me sinto com tanta energia positiva. Entre trabalhos, entregas, compromissos e um monte de merdas para resolver. Não me quero comprometer, pois já imperativos tem mesmo que ser. Para algo ter, eu tenho que correr. É galope, coração bate forte. Sinto o modo como reflexo no teu espelho. Estás mais velho, vai-te habituando que isso é certo. Não interpreto suposições, tomo concreto em decisões. Procura tu também a melhor forma. Forma de ir mais além, não és refém, solta-te, dizem. Ressentimentos mal apagados, recaltados em outros fatos. Não há entraves, o pensamento voa livre como aves. Simplicidade é matéria, modo de vida que dita regra. Sabedoria impera nesta atmosfera que prospera. Faz o teu, ganha asas, não sejas réu. Eu vejo o brilho neste trilho, tira o véu. Simplicidade é matéria, modo de vida que dita regra. Sabedoria impera nesta atmosfera que prospera. Faz o teu, ganha asas, não sejas réu. Eu vejo o brilho neste trilho, tira o véu.